O Jardim das Peculiaridades se manifesta de uma forma que alguns confundam com identidade. A identidade se conforma de forma reflexiva e reativa em relação aos modelos que integram categorias identificadoras dominantes. Essas categorias fazem parte de um mapa, o eixo norte-sul, América Latina, África, Primeiro Mundo, etc. Essas são as categorias simbólicas da ordem civilizadora. Da mesma forma, essas categorias são construídas de acordo com padrões estruturais. É assim que a padronização funciona. A identidade, então, reflete uma série de outras identidades que são erigidas como paradigmas, mas que na prática são impostas ao sujeito sem prévio aviso. Nacionalidade, raça, classe, sexualidade, ideologia, língua, mãe, pai, etc. Essas são noções geralmente aceitas como garantidas e que o indivíduo aprende quase por osmose. São os rótulos de padronização. Identidade é o ato de se identificar com algo, tornar-se idêntico, seja um tipo, modelo, norma, padrão, nível ou referência. A padronização se ajusta ao modelo. Ela tipifica. A peculiaridade, por outro lado, aprofunda-se nas zonas subjetivas que situam o sujeito como um todo que habita a totalidade e se relaciona com tantos outros sujeitos quanto sejam as peculiaridades. A noção de peculiaridade desmonta a estrutura de poder, que promove a homogeneização e o autoritarismo por não se enquadrar na ordem hierárquica ou no mal da competição. O sujeito é capaz de se relacionar com todas as outras criaturas do planeta sem a necessidade de padronização de ninguém. Reconhecer peculiaridades em outras criaturas permite a coexistência. Dissipa o módulo mental moldado pela máscara do ferro da razão instrumental. Se alguém observa atentamente a peculiaridade do outro, o sujeito não completa o processo de alterização porque se revela e compreende de que o outro é tão peculiar quanto ele próprio, que constitui o sujeito e a totalidade. Reconhecer que o outro não mais é do que um eu, outro ser peculiar que também existe no mundo, é libertador. Mudar-se livremente de uma zona para outra, de comunidade para comunidade, sem estar sujeito aos costumes ou controles policiais, traz consigo uma liberdade que está incorporada na prática diária. O movimento constante é uma força incontrolável. Seu caráter libertário encontra-se em sua capacidade de abolir o sedentarismo e a domiciliação, destruindo todo o controle estatal. Deslocar-se é se desdomesticar, ir de um lugar para o outro, conhecer pessoas, aprender suas línguas e compreender diferentes vilões de um mundo é uma praxe libertadora. Essa praxe aguça peculiaridades. O fascismo é fomentado pelo nacionalismo, um sentimento de propriedade nacional, exacerbado pelas classes proletárias e endinheiradas. Esse sentimento é transferido para os despossuídos e pobres das cidades através dos mecanismos de propaganda e doutrinação cívica, oficial e nacional. Algumas pessoas, por exemplo, repetem discursos que se propagam por ideologia na primeira pessoa do plural. O verbo é conjugado como nós, promovendo um controle idiomático e reforçando as identificações entre pais, país, bandeira, governo e povo. Dizer, por exemplo, temos um parque ou cordilheira, um bom time esportivo ou uma economia estável, implica uma espécie de aceitação linguística de uma identidade nacional coletiva imposta e ou atribuída. Este é o real nós, adaptado aos tempos modernos para fazer as pessoas pensarem que o governo e suas instituições financeiras representam o indivíduo comum. As pessoas falam das ações do governo como se tivessem alguma participação nas decisões governamentais ou no uso da repressão militar. Essa é a alienação nacionalista que facilita o surgimento do fascismo. A doutrinação é reproduzida por meio das escolas, esportes, valores tradicionais, regras, narrativas oficiais e meios de controle. A propaganda ganha vida por meio de telas luminosas, televisão, cinema, informática, etc., da imprensa, imprensa, do rádio, da educação, etc. O fascismo se cristaliza na noção de nação. Por causa disso, temos as noções atribuídas ou impostas de identidade comunitária tendem a reforçar essas noções. Nacionalidade, regionalismo, idioma, papel social, relações profissionais, crenças religiosas, clãs familiares, irmandades e ordens, relações de trabalho ou profissão, etc. As drogas são a única taxonomia possível. Existem dois tipos de drogas, químicas e naturais. As primeiras dependem da produção industrial em massa. As últimas fazem parte da natureza. Elas são cultivadas, colhidas ou encontradas em campo aberto, planícies, montanhas ou deserto. Com o uso de drogas naturais, o ser humano pode revisitar uma época de sabedoria ancestral em que se praticava a medicina natural e holística. O uso de drogas químicas, por outro lado, cresceu com a Revolução Industrial e com a ascensão dos médicos científicos ao poder. Este foi o vínculo da tirania dos homens de jaleco branco. Drogas químicas controlam a paciência, o ritmo e a paixão. Sem objetivo, é fazer com que o sujeito disfuncional se reajuste ao sistema para continuar produzindo de forma submissa. Se por acaso os padrões os padres de toga branca fracassem nessa tentativa e perdem o controle do paciente, seu último recurso é jogar o paciente nesses centros ideológicos de reclusão social, hospitais psiquiátricos, hospícios, abrigos, lares de idosos, etc. Esses centros são os depósitos de lixo de doenças terminais. A civilização, portanto, coloniza e domestica a cultura, reduzindo-a a uma categoria padrão, a cultura oficial. Não reconhecer que toda criatura do planeta tem uma maneira de ser, todo gato, pássaro, planta, flor, nós mesmos, é negar a peculiaridade da natureza. Negar a cultura é padronizar. Os seres humanos têm diferentes maneiras de ser. Todos veem, sentem e valorizam o mundo culturalmente. Cada cultura é peculiar. Constelações de peculiaridades são formas culturais que se transformam em idiosincrasias de sujeitos. Os genocídios e ecocídios dos continentes da América do Norte e do Sul se moveram em uma direção principal: negar a cultura indígena. A cultura, de fato, é contra a civilização. Não são sinônimos, mas territórios distintos. Civilização implica padronização, cultura, peculiaridade. A razão instrumental é uma domesticação ideológica que adormece, apaga a imaginação e atrofia os sentidos. Quando os animais selvagens são domesticados, eles deixam de ser animais e se tornam seres domésticos, animais de estimação. Ser domesticado e dominado é estar aprisionado na domus, uma repetição arquitetônica que padroniza a paisagem. O domus dos animais selvagens é o curral, o rancho, o estábulo e o chiqueiro. O domus humano é uma sala solitária ou um conjunto de quartos compartilhados por companheiros de quarto que desenham o panorama cinzento da cidade. Assumir nossa natureza animal implica compreender que a sociedade moderna está reproduzindo uma forma ancestral de canibalismo. Somos animais que comem outros animais. Somos animais herbívoros que comem a carne de outras pessoas. É claro que as tribos de caça e pesca do Paleolítico e do Neolítico comiam carne, mas essas sociedades já haviam trabalhado e polido pedra, o que implica o uso de certo pensamento técnico instrumental para a construção de ferramentas. Também é provável que essa aplicação incipiente da razão instrumental tenha ocorrido depois do surgimento da consciência, a realização de nossa própria morte. Também é provável que a instrumentalidade tenha surgido após o surgimento das noções de um eu coletivo e um você coletivo. Essas noções são as formas embrionárias de canibalismo, que nada mais é do que um símbolo de ratificação da identidade comunitária na horda primitiva, no clã e na tribo. Nesse sentido, é provável que o consumo de carne não humana tenha perpetuado um mecanismo simbólico de autoafirmação que foi impondo aos poucos e talvez por uma questão de sobrevivência a dieta carnívora em seres de dentes planos e pele porosa. Fisiologicamente, os humanos não são seres herbívoros. Não temos garras e suamos pelos poros, ao contrário dos carnívoros que transpiram pela língua. E nossos pequenos incisivos não são pontiagudos como os dos animais carnívoros. Além do mais, temos molares planos para mastigar e triturar, e nosso intestino tem 12 vezes o comprimento do nosso corpo, semelhante a outros herbívoros, cuja longitude dos intestinos oscila entre 10 a 12 vezes o comprimento do corpo. Se compararmos isso com os intestinos dos carnívoros, cuja extensão dos intestinos é apenas 3 vezes o comprimento do corpo, o que permite o rápido processamento da carne e decomposição através do sistema digestivo e a presença de ácidos estomacais fortes que ajudam a digerir a carne, ácidos que são 20 vezes mais potentes que os ácidos presentes no estômago de humanos e herbívoros, então vemos que não há razões fisiológicas para supor que os humanos precisam comer carne. As razões do nosso carnivorismo são ideológicas e elas tendem a justificar a supremacia humana sobre o mundo animal. Michael Klapper afirma que os humanos não são carnívoros, seja por anatomia ou natureza. Em um dos seus livros sobre dieta vegana, ele mostra que os seres humanos não podem comer carne crua com prazer. No caso de fazermos isso, e ele compara o prazer de comer uma maçã, melancia ou salada com o ato carnívoro, que geralmente requer tempero e cozimento para torná-lo mais distante possível de sua natureza real, carne morta e nervos. Nesse sentido, a dieta carnívora é uma espécie de necrofagia que foi socialmente imposta e que deriva da prática antropófaga. Ambas as dietas nada mais são do que atos de ritual simbólico. O canibalismo servia como um rito de distinção entre a identidade tribal e a identidade dos outros. Enquanto o carnivorismo era uma cerimônia necessária para distanciar os humanos dos animais. Com efeito, por meio do carnivorismo, perpetuou-se uma visão antropocêntrica que ideologicamente garante a superioridade dos humanos sobre os animais e justifica moralmente o controle humano sobre a natureza. Em ambos os casos, o que é comido é objetificado, e em ambos os casos existem símbolos e reificação. É fato que a caça é uma das pedras angulares sobre as quais foram erguidas os alicerces da civilização carnívora. A irracionalidade assassina da civilização opera em paralelo com a irracionalidade humana. Com efeito, somos a única espécie de animais que, sendo herbívora, prefere alimentar-se de criaturas mortas. Isso é uma loucura total. O ciborgue é chato e intrínseco, falta transparência e responsabilidade. Sua alimentação é baseada na pura ciência que fabrica organismos geneticamente manipulados e modificados, ocultando o que realmente são com sua aparência. Leguminosas falsas, vegetais que não são mais vegetais, alimentos de plástico, frutas enlatadas e assim por diante. Tudo isso responde a um plano estritamente regulado de futuro e de vida que segue modelos e objetivos também estritamente traçados. Na mesma linha, o ciborgue é incapaz de discernir o efeito destrutivo e violento de suas ações. Em vez disso, ele o nega. O sistema de padronização domestica. A domesticação é uma forma de domínio que transforma criaturas vivas em seres caseiros que vagueiam em seus domos. Desse modo, a padronização força a domiciliação, cuja expressão culminante se encontra no toque de recolher. Como todos os sistemas, isso gera seus anticorpos, os desempregados, que agem como um exército de reserva de trabalho, e os sem teto, que o sistema joga fora. Antes que a vida neste planeta seja extinta por meio da poluição e da irresponsabilidade do modelo autodestrutivo atual, todos os vestígios humanos e certamente a própria civilização desaparecerão da face da Terra. Isso acontecerá inexoravelmente se não corrigirmos com absoluta urgência a direção sinistra atribuída pelo leme da padronização. Caso contrário, nada restará, exceto um par de crânios em cujos molares será encontrada uma natureza herbívora com um passado carnívoro. O importante é que, por meio da linguagem, o sujeito pode se libertar, pois assim consegue verbalizar e construir sua experiência de acordo com sua imagem de mundo. Esse texto é prova suficiente disso. Outros textos que o refutarão também são prova. O oposto seria mudez, censura, silenciamento, perseguição e prisão. Prova suficiente de que a verdadeira linguagem desafia o controle. Os aparelhos tecnológicos parecem neutros, mas na realidade não são, porque têm um propósito. Com efeito, se forem usados, causam um impacto indelével na consciência. Assim, também tornam o usuário dependente, dominado, cretinizado, infantilizado e amarrado ao jogo da alienação. No entanto, se os aparelhos não forem usados, eles se deterioram e enferrujam, ficam infestados de formigas ou simplesmente desaparecem da consciência. Em um sentido semelhante, todos os artefatos tecnológicos dividem os humanos em usuários e não usuários. Aqueles que defendem seu uso não hesitarão em usar suas armas tecnológicas de destruição e guerra para dominar aqueles que não têm contato com a tecnologia. E é assim que tem sido e é assim que é agora. Tecnologia é um aparelho que se usa, se joga fora, se esquece ou ao qual nunca se tem acesso. A tecnologia aliena. A tecnologia consome e media a vida humana, mas a tecnologia também é uma forma de aproximação da realidade filtrada por um módulo mental funcional que surge na ideologia. Essa é a razão tecnológica. Não ser civilizado significa estar fora da padronização. Por exemplo, pronunciar uma palavra erroneamente de acordo com o dicionário, em oposição ao bom senso e ao ritmo fonético da língua, ou ir contra o uso dado de uma comunidade linguística particular, é jogar uma pedra no tirânico ponteiro dos minutos da uniformidade. A televisão foi, nos últimos 40 anos, o sinistro veículo de padronização. Não só impôs uma forma de falar, mas também de ver e de sonhar. Não civilizar a si mesmo significa romper com a homogeneidade mediocrática. Para se libertar é preciso aprender a unicidade de cada um, o que constitui a peculiaridade inata do ser. A pobreza do progresso é um produto de autopadronização. Ideologicamente, autopadronização significa aprender com sucesso o treinamento moderno para pensar durante todo o curso de uma vida em termos lineares e progressivos. Internalizar o controle do poder autoritário por meio de um comportamento paranoico e autorrepressivo. Isso reforça a autocensura e nega a espontaneidade, classificando-a como nociva e inconveniente. A alienação industrial moderna funciona negando o presente e forçando o sujeito a viver em uma espécie de realidade virtual que atende pelo nome de futuro. A mentalidade moderna é caracterizada pelo planejamento para o futuro. Essa noção penetra a mente humana como uma barra de aço que atravessa uma fila de indivíduos que trabalham na linha de montagem. O horizonte do futuro é vivido com um tempo ilimitado que avança progressivamente numa raça cega sem sentido nem fim. Para a mentalidade religiosa pré-moderna, o futuro é finito e termina no juízo final, ou na ascensão do crente a qualquer paraíso que venha a ser promovido por uma narrativa mítico-religiosa particular. Desse modo, tanto o moderno quanto o pré-moderno fixam uma temporalidade que está fora do presente perpétuo, inscrevendo assim a mentalidade humana no campo da domesticação. Experimentar o presente no aqui e agora leva a um estado pré-doméstico e se revolta contra as ideias de planejamento e desenvolvimento. A noção do futuro é, portanto, uma imagem que reflete a ideologia, e não é mistério para ninguém que a fruição do futuro habita a arena do impossível, embora sua chegada possa ser inevitável. A diferença homogeneiza e uniformiza a experiência em dois blocos supostamente diferentes. Isso faz parte do dualismo. beta é diferente de alfa e vice-versa. De acordo com essa prática binomial, a diferença determina a identidade. Mas essa é a armadilha da categorização, uma estratégia do império padronizador. Compreender a identidade dessa maneira é concebê-la em termos beligerantes, antagônicos e opostos. Assim, a peculiaridade de cada ser é negada. Cada criatura é peculiar e diferente de todas as outras criaturas, que são peculiares e diferentes entre si. A diferença reduz a identidade a apenas dois blocos de identificação, alfa ou beta, gama ou epsilon, ou qualquer outro par. A peculiaridade do binário ou auto destaca-se e amplia nossa consciência autorreflexiva, a ponte necessária para compreender a experiência de ser na totalidade. Essa compreensão requer necessariamente uma nova humanidade, e esse é o novo mundo que construções cada vez que nós desligamos, cada vez que nos desligarmos de máquinas padronizadoras e vivemos nossas vidas de uma forma diferente e mais natural para nos desalienarmos e nos curarmos da doença da ideologia injetada pela seringa da propaganda. E a diferença é mais uma armadilha de propaganda. A mega máquina cretiniza a população, que se torna um grupo de indivíduos supérfluos, facilmente manipulados por slogans nacionalistas, derivados talvez de um sentimento original, socializante e arraigado. O militarismo leva os soldados a uma hecatombe moderna, cujo único efeito é o terror. Diante desse terror, subir em árvores para defendê-las, libertar animais de suas gaiolas, deixar cervos pastar em paz, organizar refeições comunitárias, abraçar amigos, etc. São atos de amor que frustram a lógica da presa e do caçador. A guerra é a reconstituição material e simbólica da transição para a predação e se cristaliza na revivência terrorista do horror. O máximo respeito por todas as criaturas vivas é a única ética possível que pode se opor à agressão depredadora. A sobrevivência não se sustenta na arte de matar, na política ou na guerra. Pelo contrário, a cooperação responsável e a comunidade são essenciais para a convivência humana e planetária. Predação, terror e guerra são o tridente sanguíneo da razão instrumental. A sua lógica autorracionalizadora é a tolice que aniquila a consciência e embebe a imaginação de medo. Com a chegada de Colombo ao continente americano, o empreendimento colonizador europeu iniciou sua marcha, e com ela, a padronização. Em 500 anos, 75% das plantas comestíveis nativas das Américas desapareceram, entre elas muitos legumes com proteínas semelhantes às da soja. Como extensão do genocídio dos invasores, muitas plantas europeias foram transportadas para o continente, invadindo o solo e destruindo a biodiversidade dos ecossistemas nativos. E é por isso que uma conversa real não é bem-vinda no mundo robótico do paradigma pós-moderno dos autômatos. Assim, expressão como feral em inglês e bárbaro em espanhol passaram a adquirir conotações positivas que desmembram via linguagem o modelo patriarcal baseado no sistema dualista de selvageria versus civilização. O desafio deste século é um retorno à interação diária com a natureza para se curar do trauma da civilização. O Jardim das Peculiaridades é um projeto de humanidade. Sua visualização consiste em perceber a peculiaridade da natureza. Se a consciência original cresceu como um resultado do reconhecimento de sua própria morte, a consciência libertadora crescerá como resultado do reconhecimento da sua própria peculiaridade. E se a vida é uma viagem, é preciso deixar-se levar pela corrente do rio sem impor um controle para detê-la. A corrente do rio é a corrente da natureza. A corrente social, padronizadora e mediocrática é a eletricidade do controle. Continuar nessa linha é morrer de estresse, alienação, ansiedade, insanidade, fome, exploração, repressão e miséria. Para correr as corredeiras é preciso aprender a viver. Thank you. Salve, punks! Nesse aí rolou mais um trechinho aí no início aí do livro PDF Jardim das Peculiaridades do Jesus Sepúlveda. É só mais uns trechos aí para completar o que foi lido no programa anterior. Para quem se interessar, o livro tem aí na internet para procurar e tá lá no blog também. Postei esses trechos todos que eu li aí lá no blog, né, como introdução para quem se interessar em ler o livro, o PDF, né? É, não tem o material físico, então acredito que seja um livro, mas eu li só o texto que está na forma que está em texto na internet, né? E esse programa hoje vou falar sobre a... Vou, na verdade, só ler, né? Não tenho muito o que falar, né? Porque, assim, eu não tive um contato direto com esse pessoal, né? É a banda Ódio, Conflitos... Solidão e Conflito, eu sempre troco, né? E aí eu vou ler um zine Miséria, que é um zine feito pelo Camisson Miséria, que tem uma entrevista com a banda Ódio. E aí, na sequência, depois, eu vou ler um encarte da DT deles, da primeira demo tapes deles, Sombrias Baladas. E eles têm mais dois material além desse, né, que é o Split Cosport Post-Mortem, uma banda, projeto paralelo deles também, de alguns dois deles, com Estranho, né, se eu não me engano. Tem um episódio do programa Demo Tape aí que fala sobre essa split, né, Ódio e Post-Mortem. E eles têm mais uma outra, um EPzinho, né, que eu acho que saiu em disco esse, não sei, né, se foi cassete também, né, tá escrito EP, né. Eu só tenho acesso a ele digital, esse eu não tenho físico. A demo tape da Sombrias Baladas eu tenho em cassete, né. E agora esse envio eu só peguei digital mesmo, é o EPzinho envio, né. É o segundo material, o terceiro, né, material deles, né, e depois a banda acabou, né. Esse eu não tenho o encarte também dele, não sei como é que é o encarte dele. E o encarte da Post-Mortem é até interessante também, né? Mas não vou ler aqui para não ficar muito longo, senão que o Sombrias Baladas já é bem, tem bastante conteúdo, né? Todas as letras, mais algumas escritas deles, né? E mais essa entrevista do Zine Miséria. Eu peguei esse Zine Miséria lá pelo início dos anos 2000, né? Bem na época que foi lançado mesmo, assim, né? Mas eu peguei através de outras pessoas. Eu não sei se eu peguei quando eu estava em São Paulo, nos rolês lá pelas ocupações, ou se eu peguei por aqui pelo Rio mesmo, mas não sei. Eu sei que a demo tape eu peguei lá, o Baladas Sombrias, quando eu estava lá para São Paulo, porque a galera lá das ocupas se correspondia diretamente com eles, né? E interagia bastante com a galera lá de Santa Catarina, né? De Palhoças, que a banda Ódio é lá de Palhoças, né? E eles residiam lá nessa época, né? E Santa Catarina, mas aí a galera de Floripa interagia bastante com eles lá, tinham outras bandas, e aí as galera tudo lá de Campinas, lá de interior de São Paulo, lá das Ocupa, se correspondia com eles, e eu acho que algumas dessas pessoas colaram por lá, né, fizeram alguma coisa lá, mas eu não estava lá nesse momento, né, Bola, Dida, Estranho, quem mais? Eu não lembro o nome das outras pessoas agora, mas era essas galera aí, mais ou menos. E eles tinham as bandas lá, né? E se correspondia com as galera lá, com Dino, Osmar, né? E Mariana, se eu não me engano. Aí a galera sempre tava recebendo material lá. E aí eu peguei nessa época com o pessoal lá. É um material que me influenciou muito, né? As escritas, os desenhos da Daca. Em várias coisas que eu escrevi e fiz depois disso, né, que eu peguei. O som nem tanto na época, um som que eu demorei bastante tempo para degustar, é diferente do que eu estava acostumado a ouvir. Hoje em dia eu gosto bastante, né, mas na época eu demorei um pouquinho para gostar, eu degustar, né, eu gostava mais da arte, assim, em si, né, do contexto todo da banda e tal, né, é muito visceral, muito pesado, né, muito profundo, assim, né, muito, sei lá, um vômito assim, né, um bagulho muito muito pesadão, né? Visceral mesmo, digamos assim, né? Não sei, não tô encontrando as palavras certas para falar, mas é um material que me impressionou bastante, assim, na estética dele, e essa coisa de fazer esse, tipo um encarte, como se fosse um zine, né, um zine, encarte, tanto faz, Isso aí também eu curto muito e é uma coisa que me inspirou bastante para fazer também nos meus materiais depois. Pena que todas as bandas que eu toquei, só uma eu consegui fazer isso, né? Porque não dependia só de mim, né? Uma banda é um coletivo, né? Eu podia chegar e fazer tudo e chegar e apresentar, ó, tá pronto aqui o encarte, o zine e tal. Dependia do coletivo todo da banda, né? E aí agora, mais recente, no Autonomous, que eu consegui fazer algo assim, né? Junto com a pessoa que tocava comigo. Mas não é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, mas nas outras bandas acabou não rolando, né? As bandas acabam sempre antes das ideias serem concluídas, né? Algumas ideias, né? Aí não acabou sendo concluído. Até mesmo porque a maioria das bandas que eu toquei, nenhuma que eu participei, quando eu estava participando, lançou nenhum material assim oficial, né? Tudo foi registros que foram sendo feitos, ensaios e tal, releases, escritas e tal. E aí a gente foi lançando, né? Colocando em zines e tal. Não foi nada assim, produzir um material assim, blá blá blá blá. Não rolou nada disso em nenhuma. Só agora, mais recente, no Autonomous também, porque foi um processo mais devagar, teve toda essa questão da pandemia aí a gente ficou bastante tempo fazendo as coisas, mas também foi bem lento. Se qualquer coisa tivesse acontecido, separado a banda antes, o projeto antes, né? Aí não teria sido concluído o zine, assim. Na verdade, não foi totalmente concluído. O zine está pronto, né? Mas faltou algumas coisas, né? Faltou botar duas letras, faltou mais uns detalhes e tal, né? Mas ficou pronto, né? Saiu, né? E aí é um material que eu demorei para, né, como falei antes, demorei para degustar o som, né, foi uma coisa que demorei bastante tempo. O som é um pouco diferente, só que eu tava acostumado a ouvir umas coisas, principalmente nessa época aí, que eu peguei esse material nesse ano de 2000, eu ouvia muito crust, né, então eu gostava das coisas muito rápidas, pesadas, vocais guturais e tal, pá, mas o que me chamou a atenção aí é as letras, né, coisa assim, né, diferente assim, né, do que eu tava acostumado também, de letras mais simples e cruas, né. Isso aí já tem umas letras mais profundas, mais com os temas mais complexos, né, e tal, mas umas perspectivas nada otimistas, né, pessimistas, mas ao mesmo tempo anárquicas, né, críticas, né, bem críticas, né. E o zine também, né, que é o zine Miséria, aí foi completou, né, ler o zine, ler a entrevista, ver as falas deles, as perspectivas deles, as críticas deles sobre as merdas que rolam, né, infelizmente, no meio punk, né, e tal, e foi rolar os sons aí da banda pra dar uma aclimatação, né, no coisa aí, e talvez vou lá das baladas sombrias, e se der talvez dos outros materiais ou alguma outra coisa, mas vamos ver, vou botar pra rolar aí, e aí segue aí um som, e aí na volta eu volto com a entrevista do Zine Miséria, feito pelo Cremilson Miséria, que era, colava com eles, né, então, valeu. Esse é o Zine Miséria. Eu não sei se qual número, se tem numeração ou não. Ele tem 8 páginas e é só texto. O zine praticamente todo com uma colagem assim nas laterais, escrito alguma coisa, algumas escritas assim, as cortadas, estão cortadas, é só para preencher mesmo o espaço assim, né? Dar um visu assim, né? E tal. E nada muito de imagens não tem nesse zine. Só aí a capa. Só tem 2 imagens, na verdade, no zine todo, né? Que é uma foto da banda, Ódio, que é uma foto que tem no encarte deles, que tem no release deles, uma fotinho da Daka tocando e do Racó também. A Daka no baixo, o Racó na bateria, né? Com a caixa postalzinha, o logo da Ódio em cima, é uma fotinho que rolava nos material deles. Mas aí na capa é um rosto branco com fundo preto, escrito Miséria no lado esquerdo, embaixo do zine, e parece que tem uma silhueta de 2 pessoas na frente desse rosto, dá essa impressão, como se fosse esse rosto numa parede, alguma coisa assim, né, num fundo, num telão, sei lá, e 2 pessoas assim na frente, assim, né, e aí dá uma silhuetazinha assim, é isso que me parece, né, mas eu acho que é bem isso mesmo, a ideia. E a segunda página tem uma introduçãozinha, né, do Clemilson Miséria, que fez o zine, né, e a entrevista, né, e ele, aí tem a fotinha da Ódio embaixo, aí tá escrito assim, aviso prévio, esta edição do Miséria limita-se a divulgar uma entrevista respondida pelos integrantes da banda Ódio, que chegou em minhas mãos no mês de maio de 2000. Segue também algumas letras da banda. Qualquer dúvida, escrevam para a mesma. Clemilson Miséria. E aí tem um fundo preto, né, com a foto, assim, no lado esquerdo. E no lado direito tem 2 letras da banda, né? A primeira é fim de curso, som e letra Racó. Não me importa tua frágil bondade, nem teu mesquinho julgamento. Meu orgulho independente desta merda. Somos belas, malditas e solitárias. Nosso protesto é preciso e afiado. Em nossos olhos, o frio sopro da violência. Em nossos corpos, o trêmulo fio da navalha. Prossigam em suas orações e choramingos. Nós ainda existiremos. E a outra letra é o navio, 2 as malditos as. Som e letra Daka. Monstro navegante em portos renascentistas, a carrocinha humana vai sentir teu cheiro. Bêbados, as devassos, as loucos, as os dentes queridos, as passageiros, as venham para casa. Faxina sanguinária ou legalista medicina, química genocida, ou as condena ao isolamento. Século 18, bem-vindo ao manicômio, modelo hospitalar, beneficia a sociedade, bastardo paridor, doutor Filipinel, parasita da loucura, status de doença, pré-transtorno mental a autoridade estabelece, psicanálise, calmantes, ambulatório, confinação, psicologia, vigília médica, psicocirurgias, psicofarmaterapia, injeções de fragilidade, informações, camisa de força, celas fortes, leitos, eletroconvulsoterapia, orientações espirituais, choque cardiazólico, choque insulínico, psicotrópicos, sedativos e televisão. Vide a ética da exclusão social, do enfermo e da enferma mental, que atravessa mais um século, e não importa quantas reformas aconteçam, as torturas prevalecem, pois o medo é que os loucos e que as loucas andem pelas ruas cuspindo na cara da ordem pública. Terceira página, começa a entrevista. Miséria. Queria que vocês fizessem uma breve release. Daka, somos uma banda punk. Racó, o que poderia registrar? A banda surgiu por volta de abril do ano passado, 1999, a partir de alguns sons e decepções de outros projetos em que estivemos envolvidas, e sempre esteve com esta mesma formação. Os demais sons foram sendo elaborados e incorporados durante a realização da DT Sombrias Baladas, nosso primeiro e até agora único registro. Temos ensaiado regularmente, inclusive com novos sons, mas a banda é um aspecto do nosso relacionamento e uma instância de ação para cada integrante. Nos diverte, nos faz pensar, permite nossa expressão reflexiva e de atitudes de modo particular. Mas, a segunda pergunta, miséria. Bom, os conheço há algum tempo, já tive acesso a vários materiais produzidos por vocês, alguns N's, sua DT, e percebo nesses trabalhos uma forte influência da filosofia Nihil. Porém, na release da banda, afirmam não serem niilista, mas anarcopunks. Acredito que tenha algo a dizer sobre isso. Daka, bem, estou com humor desgraçado hoje. Mas vamos lá. Primeiro vejo que há algo estranho aqui, o que na verdade viria a ser a tal filosofia Nihil. Que tipo de eco faz nas cabeças das pessoas que estão interessadas e prontamente veem a ódio e nos perguntam se somos niilista? Para mim seria interessante saber o que especificamente as leva a pensar isso. Já com você, Cremilson, é outra história, porque nos trombamos para trocar ideias, mesmo que na pergunta você seja pouco claro. Mas o que uma palavra quer dizer nada, que quer dizer nada, significa tanto. Me dá nojo de ver tanta gente se contentando com vômitos denominados que dispersam esforços e profundidades com zero grau de personalidade, como se políticas e opiniões fossem marcas registradas, limitadoras dos pensamentos e capacidades de cada humano. Será que existe sempre um sentido? Será que tudo já foi dito e descrito? Que resta a nós, pós anos 80, nos enquadrar e defender algumas causas ou títulos políticos que são distribuídos, os mais raros vendidos e escondidos em livros e comerciais de televisão? Que sistema mereceria sua alma? Que Deus mereceria sua baba, seu perdão e suas rezas? Desobediências têm seus limites, não é mesmo? Ora, a merda com tudo isso. No release diz que somos anarcopunks, por que anarcopunks? Pessoas punks anti-autoritárias que conhecem o choro profundo do próprio âmago, com interesses, histórias, prazeres e manifestações individuais fortes, incendiárias e originais. Meu corpo arde e decide por si mesmo. E se no meio de minhas amarguras, ironias, prazeres, contradições, sangrias e musicalidade está o niilismo? Ah, sim, mas não apenas isto. Há um vômito punk aqui que constata uma existência órfã, voltada para a descrença na graça, na servidão, nos deuses tolos de qualquer era e nas desculpas covardes e vis baseadas em mesquinharias e mediocridades, para uma miséria mental e para uma vivência demagoga que cheira a conforto civilizado. Afirmo que não estou codificada e não engulo intenções, propagandas, princípios, deveres ou coerências ideológicas à força. Também não prego o egoísmo burguês e suas competições para os méritos e aperfeiçoamentos sociais, o que algumas chamam de individualismo. Não reconheço nenhuma autoridade que não seja minha sobre e para mim mesma. E quer saber? Vocês, tolos, nem imaginam o que poderiam tirar do niilismo para amolecer seus cérebros brutos. E sabem por quê? Porque o medo e a ignorância preenchem o vazio desta bola com cabelos que vocês têm acima dos pescoços. E não busquem em minhas palavras um alimento para suas raízes podres e decadentes. Tampouco lhes darei isso. Racó. Particularmente conheço uma variedade de informações sobre a palavra niilismo, muitas vezes contraditórias em termos ou profundidade. Mas e daí? Por sermos uma banda narcopunk, não podemos, pelo código ético da saúde mental punk, sofrer as mais diversas e opostas influências? E não é muito claro o que viria a ser essa filosofia Nihil. Na verdade, somos uma banda de dementes brutais e esfarrapades, contudo, se o que quer saber é se de alguma maneira temos algo a ver com o que simploriamente sabe-se sobre o niilismo e punk aqui pelo Brasil, hardcore puro ódio, punk as fuck ou raw punk, pessimista punk. Bem, nós realmente não temos nada a ver com algo assim. Ignoro esses conceitos e não sei sobre esses punks outra coisa que não sejam alguns boatos. Não prego o fim do mundo, nem pretendo salvá-lo de algo semelhante. Sou apenas um punk que encara seu próprio vazio, suas decepções e iras que reconhece seu íntimo desespero, em suma, apenas mais um retardado, mas não faço disso mais um sistema para ser seguido ou analisado pela canalha de sempre, que atenta aos passos alheios, está sempre pronta e ávida para demonstrar seu tão reluzente e importante desprezo. Blerg. Posso até parecer idiota, mas não sou o suficiente para crer em uma revolução que rebentará amanhã de manhã após o suco de laranja com torradas e uma massagem na sauna. E se reconheço em mim interesses e necessidades particulares, não é para impô-las às demais carcaças ao meu redor, nem tampouco para ser triturado pelos interesses e necessidades abstratas de, uma coletividade não menos fantasmagórica. Não sou um mero subproduto social regido pela legislação. Sim, há niilismo neste punk surrado e etírico, mas muito além desses conceitos simplórios distribuídos como pirulitos amargos, tão comum em festinhas de malhar o Judas. Se isto é passível de crítica, sem dúvida alguma. Próxima pergunta. Miséria. Na minha opinião, vocês fazem um barulho diferente, tanto em termos sonoros como ideológicos. Então, como encaro essas bandas que mais parecem clones, com suas letras panfletárias, com seus padrões sonoros e que chegam ao ponto de copiar os logotipos de suas bandas favoritas, como o exemplo das Disfashion? Daka. Até onde essas bandas clones aguentariam encarar o que quer que fosse com suas manifestações superficiais? Não acredito em faces anárquicas ou existencialistas ou punks que não representem algo de nocivo à ordem. Com isso, penso que só patetas hipócritas criam uma nova ordem que aproveita as bases das construções antigas, ditas decaídas, ou criam sistemas de maquinárias mercantis. Se não for muito clara, basta encarar o que para mim está visível e devorador: adorações, negócios mútuos de personalização, valores e considerações defendidas por coordenadorias e babacas empresariais, elites, egos domesticados, carreiras profissionalizantes, títulos e definições de loucura e subjetividade, plásticas irrisíveis. Todo esse lamaçal que agrada públicos fiéis no mercado popular alternativo, onde se vende cabeças, cabelos, comportamentos, políticas e ocas fantasias para ótimas fãs e alunas do rock fudido, que se torna cada vez mais acessível e consumido, graças à industrialização de última popularização, terceiro mundo e seus diversos estilos, uns menos radicais que os outros, para se carregar nos bolsos, nos ombros e nas babas. Só posso mesmo achar uma merda essa rebeldia embalada em CD e estas comidas fast foods para cadáveres, gerando miasco. E mais, que espaço há fora deste meio repulsivo? E apoios, e contatos, e amizades, e gigs, e zines, e bandas, e pessoas que não se curvam aos papéis? Onde estarão? Talvez a ódio pareça-se bem diferente, porque é diferente de toda essa merda e por extravasar seu desembaraço pessoal, seu desvio social, sua doença mental e seu corpo febril e ordinário. Não esmagamos nossas cabeças com as botas claras e lustradas do poder imperialista. Não damos nas nossas línguas, nem violentamos nossas impudicas manifestações. A sociedade nos viola por sermos o que somos. E você? No mais, bandas clones que se danem, que sucumbam e morram com sua própria merda de colônia de canibais e parasitas que andam em círculos em busca de melhoramentos. Músicas fúnebres para a criatividade, a pirataria, a amizade, a rebeldia e o DIY. Uma interrogação. Basta que você monte uma banda com um nome bem ofensivo, escolha um estilo, imite a banda, principalmente o vocal, claro, mais considerada desse estilo, público garantido, e fique amigo das pessoas que têm os melhores canais e contatos. Seja bonzinha. Racó. O que fazemos é tão diferente assim? Talvez seja, mas a verdade é que não procuramos senão em nós mesmos as abordagens de nossas letras e a maneira de como sonorizá-las. E é claro, reconheço que ouço e que me entusiasmo com os sons e atuações de outras bandas, assim como me influenciam outros escritos, outras atitudes e manifestações. Já sobre as bandas clones ou merdas similares, tenho a desejar que logo afundem seu lodo justamente com aqueles que as mantêm. Mas esta modalidade de hipocrisia, modismo e idolatria você pode encontrar com a adição de outros elementos com maior ou menor intensidade em tantos outros elementos de tantas outras bandas e pessoas. Boa parte das bandas, sejam punks, hardcores, industriais, crust, grind noise, cores, etc. e tal, alternativas ou undergrounds, refletem apenas mais um estilinho de vida comodista com ares de raiva, rebelião e engajamento político-cultural, mas é só pose subvencionada pela grana de contribuinte. E existem, é claro, as pessoas e bandas bem intencionadas para lotarem um inferno sub-pop. Quem vou poupar? Não sei ao certo, mas basta conferir as bandas aqui pelo Brasil mesmo. Há muitas e boas bandas e pessoas, mas uma considerável parte são refugos, imitações de bandas de fora. Estas sim, as fodidas, mais criativas e inteligentes, mais conscientes, que mais sensíveis, tocam pra caralho e tem tal ou qual hábito revolucionário, tal ou qual postura exemplar, tal ou qual visual muito louco, tal ou qual letra da hora. Mas esperem aí, que merda! Não raras as vezes ler uma entrevista, conferir algumas letras, ver um vídeo ou saber certas peculiaridades destas mesmas pessoas e bandas resulta quase sempre em estômago revirado. Bandas como Drop Dead, Detestation, Resist, Devaruk, Disrupt, Agatocles, Code 13, Caos K, Força Macabra, Kipple Basta, The Crash, Entre os Massacres, Sindios, Doom, Naked Aggression, Spit Boy, Misery, Uutus, State of Fears, Obediência Civil, Ruído de Raiva, Active Minds, Defiance e tantas outras podem ser um bom exemplo. Algumas delas são instigantes, possuem um som poderoso próprio, com boas letras e atitudes não mercantilistas, mas quantas delas não passam de lixo babento? E qual consegue livrar-se de serem meros ídolos do rock radical punk shit personality? Ícones de todo um contingente petrificado. E de um modo geral, incluído as bandas daqui do Brasil, há muito puro visual para vitrine, estética vazia e plástica para o consumo ávido pelas patetas de plantão ou para clonagem, dependendo das normas da tribo e de seu mercado. Ou então são aquelas bandas chatas que mais se parecem com comícios de esquerda, vomitando suas frustrações democráticas a ditarem o que você tem que comer, que bandas ouvir, qual visual punk usar ou não, que livros os mais cabeças, a quais personagens históricos se ajoelhar, que grupos ecológicos ou armados apoiar ou não, que etnias agradecer ou hostilizar, quais atividades de subsistência almejar, e sabe-se lá quanta coisa mais para ser ingerida à força de tanta sorte de argumentos clericais. Punk ou anarquia é todo esse tititi para rapaziada fã de heavy metal. Socorro! Rechaçar a própria mediocridade. Punk. Próxima pergunta. Miséria. Sobre o que falam suas letras? A que sentido é direcionado este trabalho? Daca. É só entrar e perder o equilíbrio. Dispa-se e então tateie no escuro para encontrar nossos escritos, desenhos e uivos. Nossas maldições em abundância. É só entrar para contemplar-nos vagando perdidas como as peles nuas estremecidas com a alma desperta contando histórias e vandalismo. É só entrar para se perder das saídas. É só entrar e ver com o próprio corpo e ouvir-nos em nossa desordeira, lasciva e birrenta exposição. Veja em nossas mãos essas enormes lâminas por onde escorre o sangue de Deus. Entre e dada, Spatifum, Zup Zup, Catuf, Splafft, Clash, Cocozó, Ketroot, Boom, Bom, Bis, Arrigrad, blá, blá, blá, pá, Bofuva, o ZZZZ. Racó. Nossas letras falam sobre dor, desespero, protesto, sobre sexo, violência, amor, revolta, drogas, manicômios, contam histórias conhecidas, opiniões ignoradas, pé na bunda do otimismo, pessimismo crítico, ira, lúcido, delírio, vomitamos nessa sociedade e nessa sociabilidade manicomial, a qual muitas vezes nós mesmos nos sujeitamos, de bom grado, aparentemente. Latimos, babamos e mordemos, gritamos o trepar da revolta com o lamento, da confusão com a ira, o trepar da contradição com a loucura, da certeza com o cinismo, de punks com bolas de vidro, sangramos de asco pelo trabalho e pela medicina e cagamos nossos devaneios em bolhas de verniz e ossos. Não há espasmos lamurientos de amor por aqui, que o tédio não é vital, senão apenas mais um aspecto orgânico dessa espécie patética. E não há curas ou doces beijos de reconciliação, apenas esse imundo e perigoso corredor hospitalar, onde poderemos encontrar-te. Já nos fartamos da democracia, das construções batidas e alienantes, de frases sobre frases, tudo só para fazer sucesso ou no clubinho do otimismo sombriamente regulado ou no clubinho do risonho pessimismo, charlatanismo escancarado como mecanismo para aumentar a bilheteria. Não, não, conosco. Nossas cabecinhas amolecidas se cansaram de condicionamento pelo óbvio, pelas receitas não aplicáveis empurradas goela dentro. Quando a anarquia vira obscura obrigação, seja para ser adorada ou refutada, um souvenir como punk, mero regulador ou desculpa derrapante para o atordoamento das atitudes alheias e também das próprias, o caminho certo e honesto do sorriso ou do choro, quando não de ambos, em abundância e febril. É isso, e nossos olhos perfumados são capazes ainda de lágrimas de madeira. Direciono meu cadavérico hálito para a inteligência, para os nervos, para o espírito, para a astúcia, a desordem. Basta de decodificações, leia nossas letras, ouça a DT ou um de nossos ensaios, aproxime-se de nossas silhuetas e procure refletir, sentir, fora dos âmbitos habituais, dos estereótipos, dos boatos, dos misticismos. Mas isso é apenas com você, não sou eu que estou a querer saber algo, por agora, pois é preciso não apenas pão, é preciso não apenas circo, necessitamos navalhas também. Miséria, próxima pergunta, miséria, próxima pergunta, miséria. Há muitas pessoas que supervalorizam o visual punk, desvalorizando aqueles que não se vestem como elas e não se intitulam punks. Que acham sobre isso? Daca, pensei sobre esta questão e, fora minha opinião de reprovação a esta atitude de merda citada na pergunta, não sei muito o que escrever. São muitas as situações cômicas e violadoras envolvendo estética punk e pessoas normais, sejam elas alternativas ou não. Não defendo nenhuma uniformidade ou costumes pouco questionados, adquiridos e elevados por algumas punks que, mesmo sendo punk, o que pode ou não se me aproximar desta situação. Tampouco acredito serem tão criativas e de essência pessoal a aparência das pessoas que tanto criticam, algumas ofendidas e preconceituosas ou com síndrome, interrogação, de inferioridade à estética descarada punk. Não me ofereço ao culto dos arquétipos ou estereótipos criados pela mídia e pela massa confusa, que tudo aceita sendo digerível, interrogação. Eis então a mídia, que está sempre à procura dos novos espetáculos, só que punk ainda é mais amargo e mais diverso. A cara dos punks são feitas pelas próprias pessoas punks, e se é difícil de se encarar suas caracteres pessoais, distintos, contraditórios, há algo de confuso, precipitado e mesquinho aqui. Merda, não estou a falar de uma fantasia, mas de um comportamento de irresponsabilidade para com o civilizado hábito de vestir-se bem. Falo de críticas negativas exteriorizadas ao mundo do controle e autocontrole. Falo de existencialismo, de profundidade, e amplidão da própria personalidade, com a cara da decadência urbana. Falo de vida mundana, disposta à desarmonia, provocadora aos olhos pasmos da mediocridade social e temível. Sabotagem é o padrão social e descaro público, até onde se acredita na longevidade disto. Desafiar as conveniências, contrariar-se ao domínio do sentimentalismo, do bom gosto, do idealismo absoluto e do desejo de agradar, é o que penso sobre o meu visual punk. Longevidade e ampliações descaradas perturbariam a ordem pública e a propaganda de segurança e bem-estar militar, eleitoral e mercantil perderiam a fala e a paciência. Minha existência é inviolável. Na verdade, eu sei o que quero e não reduzo pessoas a seu visual. É opressivo para mim que me obriguem a simular uma aparência mais educada, seja tal pela necessidade, interrogação, ou por sobrevivência, estaria aqui no cinismo? Aborrecimentos ecoam. A prática da virtude se reduz a um exercício de penitência. Interrogação. As classes intelectuais anarquistas não vivem em torno do agora. São mais tolerantes, calmas, inibidas, porque não vivem sob as condições do desespero, da marginalidade, de fome e de preconceito, o que já é rotina para os punks. Não apenas por idealismo o sistema social é burlado, mas porque isso se faz como única via de sobrevivência e de afirmação pessoal. O visual punk é rude porque ele é rude, a carne é dolorida e a alma birrenta. E as pessoas que não usam visual indesejável aos olhos da rua e querem continuar não usando, legal, mas que parem de se julgar inferiores ou superiores intelectualmente, mostrem a cara. E que fiquem com suas vantagens, deixando o cinismo e o escândalo ridículo da insanidade por conta de algumas punks. Velhos espelhos de degeneração, a existência é a possibilidade das essências diversas. Punk simplesmente existe. Racó. Bem, acho isso uma merda, basicamente isso, uma merda. Mas como um fulano que usa visual e tal, tal, tal, tal, tenho algo a registrar ainda com relação a visual e essas coisas. Que chatice, há muita gente, inclusive punks, que não usam visual, que colocam questões de discriminação, estratégias eternas, liberdade de vestimenta e uns etc, que na real vestem-se como cidadã comum por comodismo, traumas de infância ou indução. Muitos não passam de patetas com roupas extra limpas com homo, os cabelos e todo o resto do corpo cobertos de produtos cosméticos, de alimentação política e economicamente viável, com seus intocáveis futuros postos, quartos e roupas limpos pela mamãe. São os mesmos que pretendem livrar o mundo dos livrar os miseráveis do mundo de seus malfeitores? De que maneira? De dentro do apartamento, via cartões de crédito, desdenham do visual punk por verem no mesmo estereótipo, mas não dispensam relógio de pulso, bermudas e camisetinhas de grife. E há também os punks fudidões que creem ser os originais do pedaço, com seus ranços, seus códigos marcantes e seu patético orgulho de ser miserável. De qualquer maneira, apesar dois babacas que se acham o máximo por terem um moicano colorido de 3 palmos de altura ou uns dreads empiolhados e lambuzentos, sei e sinto na pele a maneira como a gente que trata com quem usa visual de modos dissimulados e como que discursando para idiotas, cheias de cuidados inúteis. Eu estou longe de advogar em nome do abstrato visual punk, apenas aproveito a pergunta que abre um abismo de preconceitos mútuos para expor, para o qual não há importância alguma. A merda com o mundo punk, não peço reconhecimento por ser punk e usar uma vestimenta que identifico comigo enquanto tal. Mas por favor, não me venha você, punk ou não, com seu comportamento e códigos aptos de consumo insuportáveis como referências obrigatórias à minha atenção, certo? Já deixei isso para trás, não serve para mim, talvez para você. Rechaço esse preconceito estúpido. Próxima pergunta: por que ódio? Daca. De que serviriam definições claras e óbvias, ou algo profundo, poético e maldito, filosófico, talvez não haja sentido nesta ou naquela palavra empregada, propositalmente ou não. Quem se importa? O ódio não é composta por replicantes. Alguém aí já ouviu falar em Blade Runner? E não tem explicações para tudo. Além disso, as palavras por si mesmas não têm valor algum. Racó, por que essa pergunta? Aí embaixo tem um entre parentes. Miséria, pensei que talvez você realmente tivesse algo a falar sobre isso. Aí, próxima pergunta. Miséria. Tem algo a dizer sobre as sombrias baladas? Daca, sombrias baladas é apenas um cassete caseiro e manual. Até então, o único registro nosso e está disponível para trocas quaisquer. Basta quem se interesse nos escreva e escrevam sem as costumeiras robotizadas superficialidades. Poupem seus míseros esforços penais para alguém que os deseje. Mas estamos abertos aos esbarrões, sem desculpas e sem deveres, saiam de seus sepulcros, olhem pelas ruas como vira-latas que somos e afirmemos nossos rabos sem donos. Daca, a maio de 2000. Racó, sim, tenho algo a dizer sobre as sombrias baladas e também algo para finalizar. São baladas que podem divertir, fazer rir, chorar ou desesperar, dependerá de como forem encaradas. E apesar de nossas opiniões, confusões, certezas e devaneios, constituem apenas outras maneiras de encarar-se e ao próprio mundo, podre do mundo. Tudo elaborado fora dos esquemas do estrelato e da propaganda fraudulenta que abundam nas atuais produções, sem saudosismo ou vanguardismo. Apenas carne triste sangrando em protestos sem lacres ou códigos de barra. Tudo escancarado, com palavras, com atitudes, com sons e com ilustrações, solidão e conflito. É fácil ser aceite quando você se diz libertário, anarcopunk, alternativo, enganjade, politicamente underground ou consciente, pois tudo o que se tem a fazer é permanecer sentado por sobre códigos específicos proclamados às gargalhadas, com promessas de humildade e de atitudes libertadoras. O difícil é pôr tudo isso abaixo quando ninguém parece disposto a abdicar de suas confortáveis circunstâncias. Digo isso de mim, inclusive, mas todo mundo está ocupado com suas desculpas, não é mesmo? Há ainda algo a revolucionar. Ou tudo não passou de febril alucinação adolescente para os fins de semana na lanchonete ou boteco. Ei, tem alguém aí? E, enfim, esse foi o Zine Miséria, entrevista com a banda Ódio, 8 páginas. Oh!

Vossa pose patética de macho guerreiro não nos assusta. Vossa política fascista, asquerosa, nós a massacraremos com os nossos cursos. Em vossas faces, as nossas balas. Em vossas bundas, as nossas solas gastas e cheias de merda. Trazemos o coração de pedra e os dentes afiados. Esse agora é o encarte da demo tape Baladas Sombrias, da banda Ódio, Conflito, Solidão. Ódio, Solidão e Conflito. Sombrias Baladas. Eu sempre troco a ordem do bagulho. Eu sempre falo Conflito, Solidão e Baladas Sombrias. É Ódio, Solidão e Conflito e Sombrias Baladas. Essa demo é muito irada. E aí, tipo, a capa é umas mãos, né, com um bebezinho saindo, né, pior que dá pra entender, assim, tá saindo, né, da vagina, do corpo de uma mulher, né, ali, né, mas não aparece o corpo, né, é só, tipo, como se fosse um bagulho, tipo, né, um raio-x, digamos assim, né, vendo dentro, não é bem um raio-x, né, que, tipo, tá a parte do corpo faltando e você tá visualizando dentro, né, é um, não sei como explicar essa ideia aí, mas é uma ideia bem louca, assim, é tipo como se você estivesse vendo dentro do bagulho, mas pela lateral, assim, né, e o bebê saindo, só a cabecinha dele pro lado de fora, assim, né, e duas mãos pegando, assim, né, e aí do lado, aí em cima tem o logo da banda, né, Ódio, Solidão e Conflito, com um A na bola, e uma expansão, uma estrela do caos, né, e embaixo o Sombrias Baladas, né, com aquelas letrinhas em quadradinhos, assim, uma letra preta, uma letra branca, uma letra preta, uma letra branca, né, dentro dos quadradinhos. Que é bem comum as galera usar esse tanto para colagens, né, para recortes de colagens e tal, e demos, assim, né, e tal, e zines e tal, né, é bem usado, né, eu acho bem da hora. E tem outro, e tem várias fontes de letras diferentes, né, mas essa daí com as letras bem redondinhas, assim. E a primeira parte do encarte é, tá lá também o símbolozinho, o logozinho da Ódio em cima, com as mesmas coisas que, né, Solidão e Conflito, Asinha na bola, lá em cima ali, né, Logo, e tem uma foto da Daka e do Racó, né? A Daka mais pra frente, assim, tocando baixo, né? E aí tá meio... É como se fosse um recorte, assim, né? Recortaram a foto, né? E aí tem as marquinhas do recorte em volta, assim. A página é toda preta, com o texto por cima, né? Essa foto logo em cima. E aí tá escrito ali, Daka baixo e letras, Racó, bateria, letras e vocais. E aí vem um textinho introdutório. Eis um encarte de sombrias baladas. Cada página reflete o escrito que compõe determinado som, propositalmente ilustrada. Uma climatização para evidenciar o sombrio. Não há obviedade, não poderia limitar estas vastas distorções. Os sons foram gravados e produzidos de nossos esforços, em meio à precariedade caseira, contando com a ajuda de estranho, backing em total desgraça, liquidificador em Timor is Dead, dentre outras colaborações não banais. Gravamos no período de um mês. O lado A foi gravado em 3/10/99 e o lado B teve as gravações divididas, sendo que em 12/10/99. Gravamos até Sociedade de Consumo para Consumo da Sociedade em 16/10/99, até a Comédia e em 17/10/99 os dois últimos sons. Queremos lembrar que o Clemilson fez os scanners das fotos, a gráfica do release e a estampa para o corpo da cassete. A distribuição, como todo o resto, está partindo somente de nós. Nenhuma distribuidora está envolvida. Caso tenha interesse na distribuição, entre em contato, pois repudiamos toda a produção codificada por barras e outras merdas. Alguns encartes não possuem tradução das letras. Algo mais? Escreva. Próxima parte do encarte tem um fundo preto, né, com alguns desenhos de fundo, né, nem todos dá para identificar o que é, e tem em cima no lado direito um carinha com chapéu, com uma arma assim, né, mais abaixo tem um tipo duas pessoas segurando uma outra pessoa, como se tivesse um lance de tortura assim, né, ou violência, né, digamos assim. Aí tem uma luazinha em cima assim, né, tudo escuro. Aí mais embaixo tem um outro carinha sangrando assim, né, com a cabeça sangrando, né, e o símbolozinho o logozinho da ódio com a caixa postal no lado esquerdo assim, bem embaixo da página. Por que tá olhando assim? Você parece uma cama desarrumada. Procuro esquecer. Não consigo. Volta toda hora. Escuto uns urros aqui dentro da cuca. Isso me faz mal. A gente se faz mal. Toda vez que eu subo aqui, me pergunto se é para me deitar ou pular da janela. E você volta. Toda marcada de chupões e com ar melado. Isso me dá uma sensação esquisita, não é tristeza. É uma melancolia na carne, uma náusea. E como a febre, é como a febre. A gente confunde tudo, vira tudo ao contrário. Dá vontade de manter tudo, mandar tudo à merda, cair fora. Eu sei que você acabou de se torcer nua numa cama. E isso me torce por dentro, me sinto esquisito, sem saber o que eu queria antes, só quero mergulhar no quentinho, como a CT pegasse na banheira, como se descobrisse outra coisa, e eu quisesse aprender a rir em vez de ranger os dentes. Devíamos inventar tudo de novo. Quantos homens você já esqueceu? E você, de quantas mulheres lembra? Por que você não fica? A gente podia transar e descansar, dormindo gostoso. Dormir, depois de 9 anos em caixões de necrotério, a gente quer esquecer a noite para sempre. Tenho lembranças que valem fortunas, mas 8 meses de liberdade para 9 anos de cana é ruim, né? 9 anos esperando estar fora. E o que se espera fora? Uma porcaria de futuro avariado, velho, com data vencida e com uma caveira e 2 ossos como etiqueta? A etiqueta é teu amigo, com sua grana. Você se vendeu por 3 tostões. O que ele tá te dá só serve para aguentar mais um pouquinho. Você entrou numa cama feita, e contra a cama feita não dá para lutar. Você já está estrepado. Ele te tirou da cela para isso, para te trepar nos negócios de merda dele. E daí? Na penitenciária eu já estava morto mesmo. Não somos uns babacas mesmo? Serio. Merda de mosca no meio do nada. Roídos até o osso. Para nós só dá aborto. Teu caminho é o caminho de uma bala perdida, Kari. Você sabe bem que nesse puteiro estamos todos na mesma posição, dentro, por dentro, até o fim. E o que tem no fim? Vou saber quando chegar lá. No fim estão nossos próprios limites, e você não percebe que chegamos neles há anos? A noite vai ficar com a gente por muito tempo, toda noite, todas as noites. O que me assusta é bem pior que a morte, um vazio pior e maior que a morte. Joguei fora minha vida, tanto faz, não tinha mesmo nada quando comecei. Fragmentos de Sayer, In, Dead End, na velocidade dos anos solitários. Aí agora acho que começa as letras, né? Porque essa parte era só uma introduçãozinha, né? E aí aqui a próxima letra, a primeira letra é fim de curso, né? E aí tem uma folha, é tudo preto, né? Todos os fundos, todas as páginas são do encarte, é preto. Fundo preto, né? E aí tem umas fotos de punks aqui, uns dois punks no lado direito embaixo, mais um outro punk aqui no lado esquerdo, tá bem obscuras, bem, né, bem só, tem algumas partes só aparece a silhueta, assim, tem um outro punk em cima, assim, mas a foto tá tipo de lado, assim, né, por baixo das colagens das tirinhas da letra. E aí a letra é fim de curso. Não me importa tua frágil bondade, nem teu mesquinho julgamento. Meu orgulho, independente desta merda, somos belas, malditas e solitárias. Nosso protesto é preciso e afiado. Em nossos olhos, o frio sopro da violência. Em nossos corpos, o trêmulo frio da navalha. Prossigam em suas orações e choramingos. Nós ainda existiremos. Som e letra, Racó. A próxima, Eu Odeio Você, é o de fundo. Tem uma, no lado direito, assim, né, tem uma mão segurando uma arma. E aí, lá, eu odeio você, trago no peito profundo ódio, e nada no mundo mudará isto. Me alegraria ver o teu corpo mutilado e sangrado numa sarjeta. Já estou farto de suas melodias, canções de cordeiro em pele de lobo, pois tua humildade me causa nojo, e tua bondade não me seduz. Em mente o teu assassinato, nos olhos bailam facas de dor, a beleza nos trajes da loucura, o rasgo as costuras de meus punhos, no copo um trago de veneno, no corpo os cortes da maldade. Eu odeio você, eu odeio você, eu odeio você, eu odeio você, eu odeio você. Só um racó, letra daca e racó. Próxima, estamos contra as leis, som e letra racó. Essa tem só uma imagem no lado esquerdo, pegando uma metade da página, assim, né? É uma pessoa atrás das grades, uma foto, né? E assim, preto e branco. Estamos contra as leis. Não iremos mais obedecer todos os seus códigos de normalidade. Estamos contra as leis e contra vocês. Estamos contra as leis. Estamos contra as leis. Próxima, ódio. Tem uma fotinho pequena de uma pessoa com uma máscara de gás. Parece que mais um fundo tem outra pessoa e uma janela. Ódio. Sinta sua raiva. Beba de seu ódio. Não mais tolere, não se submeta, a bondade é uma farsa. Sinta sua raiva, beba de seu ódio, desprenda tua fúria, atenda teus instintos, drege o firmamento, despedace a moralidade. A comédia, e a próxima. Aí tem uma foto de fundo de um casal com uma criança, assim, né, o que parece. Tá bem obscura também, mas pega a folha toda, essa página toda da letra, né? E aí, som, racó, letra, daca e racó. Cães farejadores, florestas devastadas, crianças iludidas, comida enlatada, abrigos nucleares, milhares de frustradas, mulheres decepadas, casamentos e divórcios, carros bem velozes, acordos genocidas, relógios e talheres, roupas e farmácias, favelas e velórios, homens devotados, punks domesticadas, gravatas e martelos, polícias e corretores, padres e açougueiros. Trágico desfecho para a humanidade. Carrega sua cruz e nos lábios um sorriso. A próxima, Descanse em Paz, tem duas pessoas de fundo na foto. Parece uma mulher e um homem. Assim, né? Só dá pra ver mais um pouco dos rostos, assim, né? E tudo preto o fundo. Descanse em paz. Os meus olhos estão pesados, já não tenho mais como suportar. Trago flores em meio à chuva, não trago luto, não trago paz. Sinto medo em meus passos, pelas ruas caminham soldados. Muito sangue e estilhaços se alojam em minha face. A tua paz tão almejada, ela jamais será alcançada. Pois tão mesquinhas são nossas vidas, você ainda as quer eternizar? Todo dia, ao despertar, eu sinto nojo só de imaginar que eu existo, você também. Já não sabemos mais o que fazer. A boca seca, as mãos atadas, assim arrasto minha existência. Sem carinho, sem descanso e o coração batendo em descompasso. A decadência é assumida, mas jamais é amenizada. Eu sinto ódio, eu sinto amor e apenas canto meu desespero. Som e letra, Racó. A próxima é Crepúsculo. Embaixo da letra tem uma foto de dois punks, assim, um com a mão pro alto, né? Um de máscara, cabelos espetados, jacos arrebitados. E aí, Crepúsculo. Presinto no ar um cheiro de morte, pois tudo que odiamos, curiosamente, suportamos. O estupro se alastra e a fome é geral. Corpos retalhados, a moeda do progresso. Nossa vida é limitada, cordial e bem pensada. A razão nos acorrenta e a justiça é nosso altar. A sociabilidade nos suporta e é nosso alimento. Nos força a ser boas, úteis e mesquinhas. Quero algo cru, viril e feminino, sem domesticação e sem boa conduta. Presinto no ar um cheiro de morte. Quanto vale tua revolta e meu assassinato? A próxima é Intervenção, por Daka. Tem uma foto de fundo, pegando um pouco, quase metade da página, que é uma mulher e uma menina, um olhando para a outra, assim, elas estão de frente uma para a outra. Intervenção 2. Caro diário, a ti ofereço a morte, pois tamanha descoberta destroçou meu coração. Eis que nada sou. Não posso mais conceber-te os pensares abrigados nessa gélida alma. Já não os posso mais. Somos uma mesma coisa, decepção. Conforma-te com este presente da eternidade humana. Sou prova desta existência estéril, estéreis, de amores e geradores de horrores. Humanidade criou o absoluto para confortar-se em sua tumba, porque temem seus próprios devaneios. Como pode ser tão maldita? Por pesares deste horror, deserto de toda ordem, pois somente com o cansaço pude ver meus lapsos. E o que mais poderia oferecer-te? Que lógicas ou conceitos inteligíveis compreenderiam meus destinos? Ó, insolente alma, que não vê limites para a loucura, negam-me frente ao definido. O preço é ver atrocidades no lugar do futuro e em tuas cinzas a funesta comemoração dos meus próximos dias. Incendeio-te. Próxima, O Navio dos As, Malditos As. Tem uma imagem assim, recortada assim, né? Deformada assim, né? Toda recortada sem ser num quadrado assim, né? Ela tá toda recortada assim, né? Não sei como explicar. E aí ela tá. E essa imagem tem várias coisas assim relacionadas a drogas, né? Lícitas e ilícitas, né? Seringas, frascos de remédios e outras coisas assim, né? Que não dá pra compreender muito, mas acho que a ideia é essa. E aí esse recorte está dentro de um outro quadrado, né? E aí som e letra DACA. E monstro navegante em portos renascentistas, a carrocinha humana vai sentir teu cheiro. Bêbades, devasses, loucos ou doentes, queridas passageiros, venham para casa. Faxina sanguinária ou legislada medicina, química genocida ou condena ao isolamento. Século XVIII, bem-vinde ao manicômio, modelo hospitalar, beneficia a sociedade, bastardo paridor, doutor Felipe Pinel, parasita da loucura, status de doença, pré-transtorno mental e autoridade estabelece. Está leitos, choque cardiazólico, orientações espiritual, choque insulínico, calmantes, confinação, injeções de fragilidade, internações, vigília médica, psicanálise, ambulatório, camisa de força, cela forte, psicocirurgias, psicotrópicos, sedativos e televisão. Vida é a ética, vide a ética de exclusão social do enfermo e da enferma mental que atravessam mais um século e não importa que reformas aconteçam, as torturas prevalecem, pois o medo é de que loucos e de que loucas andem pelas ruas cuspindo na cara da ordem pública. A próxima é Pain and Hate. É, som e letra DACA, última estrofe, banda Delinquentes, Belém do Pará. E aí tem de imagem de fundo uma mulher, 5 seios, nu, com uma sainha, um corpo assim bem esguio e um saco de lixo na cabeça. E no fundo tem uma outra mina, também nua, toda nua, com um cabeção assim, né, com alguma coisa pra trás, assim. É um saco de lixo também, só que esse saco é maior, parece uma cabeça de alienígena. Mas é um saco de lixo também. E aí, atrás delas tem uns baralhos, assim, umas cartas, assim. Tipo, como se fosse um efeito dominó, né? E mais algumas coisinhas, copinho de bebida no chão e tal. Beijo da morte. A lua se despe. O nada me espera. A festa me enterra. A noite sepulta. Matança e sangria. Poder e desejo do verme faminto. Até quando suporto meu corpo servido, meu sexo cortado, violado e ferido? Foge e corre, prostituta. A dor e o ódio são meu alimento. Tanto sofrimento e a que preço se paga? Seus olhos são mudos, condenam meu grito. Não peço desculpas, cuspo em seu altar. Viro a esquina, a fuga é engano, a peste loucura. Não existe cura, foge e corre, prostituta. Mulheres prostituta vendendo seu pudor por uma mixaria. Foge e corre, prostituta. Somos o grito ensandecido, doloroso do terceiro mundo. Nossas almas foram esmagadas, nossos corpos foram drenados. O Timor-Leste não deixará de agonizar jamais. Não importa a variedade de costumes, de culturas e de religiões espalhadas pelo mundo. As negociações de paz monetária já estão a caminho, bem como bombardeios com soldados de várias partes do globo, sob a bandeira maldita e ensanguentada da ONU. O Fundo Monetário Internacional matará mais e mais. Não importa que campanhas venham a existir pela população timorense. Já não há tempo para negociações burocráticas. É preciso deixar os velhos hábitos e a demagogia para o lixo. Não clamamos pateticamente a independência do Timor-Leste, mesmo porque a independência de qualquer nação é apenas uma desculpa para mais e mais destroços. É apenas uma moeda a mais para a perpetuação política de sangue derramado e apodrecido de milhares e milhares de pessoas. Nem reconhecemos Xanana Guzmão como alguém verdadeiramente mobilizado contra a sociedade e seu teatro de opressão. O Timor-Leste está morto, E é assim que nossos corações se encontram, agora, hoje, em 1999, é assim que nós expressamos e sentimos a agonia de Morense. Thank you. Quem se importa? Yeah. próxima, Total Desgraça, cover da banda Total Desgraça, backing vocal estranho. Aí essa de fundo tem um, na lateral, lá do lado direito, assim, uma foto de uns soldados agachados, um ou dois, assim, o que dá pra ver, uma arma, assim. Cérebros corroídos, Total Desgraça, polícia pelas ruas, Total Desgraça, padres, freiras, bispos, Total Desgraça, fome, miséria e vícios, Total Desgraça, patrões e exploradores, Total Desgraça, podre mundo este, Total Desgraça, tudo poluído, Total Desgraça, que porra de vida é esta, Total Desgraça. A próxima é Sociedade de Consumo para Consumo da Sociedade. E aí tem um desenho de uma pessoa nu, parece ser um desenho da DACA, né? Pelo estilo de desenho, provavelmente é um desenho da DACA, né? E tem umas paradas amarradas na cabeça, a cabeça tá toda exposta, assim, os olhos arregalados, puxado assim, por umas linhas, assim, puxando o cérebro, puxando os olhos. Tá nua a pessoa com umas paradas, umas talas, né, de ferimento, assim, amarrada no tórax. E nu da cintura pra baixo, assim, com várias cicatrizes, né, várias costuras nas pernas, em várias partes, acho que tá com os braços pra trás, amarrado, sentado numa cadeira. E aí a letra é o seguinte: se eu for normal, a sociedade me consome. Se eu for louca, a sociedade me consome. Sociedade de consumo para consumo da sociedade. Som DACA, letra Racó. Sim, é um desenho da DACA mesmo. Tem a assinaturinha dela do lado, assim. Próxima letra, Canção de Amor. E aí embaixo, assim, na página, tem uma pessoa sentada de costas na cadeira. Com a cadeira, né, ela está sentada com os braços em cima das costas da cadeira e de costas para quem está lendo, né? E parece que tem umas coisas enfiadas nas costas, assim, da pessoa, tipo uns pregos, sei lá. Canção de Amor. Sinto meu peso, um grande abismo. Escuro do eu e gozos duvidosos. O corpo se debate em confusos desejos. Condicionamentos não me satisfazem. A solidão é uma sombra rendida, a condição que nos enfastia. O amor é apenas um ponto de vista. Necessidades, acordos ou conivências. Danças impudicas, corpos violados, de vestes cruas e todas nuas. A solidão é uma sombra rendida, a condição que nos enfastia. Trepe comigo nesta noite escura, traga seu peito com toda a tristeza, servimos nossos corpos e nosso sangue, bebemos este risco em taças mortas, a solidão é uma sombra rendida, a condição que nos enfastia, estamos todas a sós, cada uma de nós em nossos próprios abismos, a solidão é uma sombra rendida, a condição que nos enfastia. Letra e som DACA. Próxima, de fundo tem uma cidade, uma foto de uma cidade, assim, que pega quase a letra toda, assim, o fundo da letra toda. Intervenção 1, por Racó. Acredito na violência humana como elemento da destrutibilidade das amarras e dos compromissos públicos, e nas chamas dos corpos para aguda afirmação do eu. Acredito no passo firme e decidido rumo aos confins abissais da demência, declarada e geniosamente acinzentada. Comer pregos, cagar lâminas e cuspir amônia. Acredito na queda ininterrupta das aeronaves enlameadas que as chamas e os escombros da aritmética as tenham. Acredito na multiplicação dos pães, na multiplicação dos manicômios, na multiplicação da raça humana, das pestilências e na multiplicação das panificadoras. Este mundo há de ruir mais e mais. Quero beijar a chuva novamente e novamente saudar o oceano. Quero fogo e pânico nos templos novamente e novamente contemplar o vazio por detrás dos tempos. Quero um copo de álcool e um cigarro novamente, e novamente o amor que goza e lambuza do rabo, de rabo em rabo, Quero anarquia assustadora e triste novamente. E novamente o silêncio ensurdecedor de crianças mortas. Guerra e morte à dignidade. Guerra e morte ao bom gosto. Guerra e morte ao trabalho. Guerra e morte aos calmantes e sedativos. Guerra e morte à humildade. Guerra e morte ao dever. Guerra e morte à honra. Guerra e morte à segurança. Guerra e morte à cordialidade. Guerra e morte às boas intenções. Guerra e morte à medicina. Guerra e morte à fé e à esperança. Apaguem as luzes, por favor. Próxima, apenas uma história. Tem de fundo uma foto, pegando toda a letra também, todinha, uma foto, pega a página inteira da letra. É uma pessoa de cabeça baixada, assim, sentada, né, com as mãos em cima dos joelhos e a cabeça em cima das mãos. É apenas uma história, elaborada e dedicada para o amigo Caos, som e letra Racó. Beijo nas ruas pessoas mortas, famintas em pura peste. Fecundo e fremente me sinto leve e solto em meio às chamas. Olhares e dentes me observam atentos depois do vidro. Quebro as vidraças e com os cacos eu conto uma história. Como é possível viver assim? Eu sei, você sabe, mas nós mentimos. Vermes e moscas se movimentam a esmo no firmamento. Calo à noite, crianças velhas e cegas que me atormentam. A humildade piedosa provoca cortes profundos em minha face. E choro num canto escuro da minha cela. Como é possível viver assim? Eu sei, você sabe, mas nós mentimos. Trago no peito a ferida exposta que nunca se fechará. O pesado conhaque me acaricia enquanto vou perseguindo. Cacos de sombras babando sangue povoam a minha mente. Toque meus olhos, sinta meu cheiro e corro mais que puder. Como é possível viver assim? Eu sei, você sabe, mas nós mentimos. Próxima, quem se importará? Quem se importa? É som e letra Daca. Tem um desenho dela, né? Umas punks assim. Tem umas cinco punks assim, né? Quatro punks, né? Quatro minas punks assim, né? Uma com a camisa levantada, com os seios de fora, assim. Vários. Tem um patch da escrito ódio na camisa dela, assim, na parte que dá pra ver. Ela tem um olho, tipo, fudido, assim, né? Uns olhos bem grandes, uns olhos de desenhos bem, bem típicos da Daca, assim, né? Com as olheiras, né? Tipo, sangrando, uma coleira, cabelo espetado. Ela tá fazendo com a mão levantada, fazendo um dedo, assim. Uns cintos de rebite, a barriga dela toda, tipo, não sei como explicar. Tá toda diferente, bem estranho, assim, né? Como se tivesse uma deformada, digamos assim, né? Aí atrás dela tem uma outra mina, assim, com a garrafa na mão, com a língua pra fora, um moicaninho caído, assim, umas olheironas também. Aí outra mais embaixo dela, assim, né? Tipo, segurando as pernas da primeira que eu citei, assim. Ela tá com um jaco, com um pet, assim, um jaco todo preto e alguns rebites nas golas, assim, na parte do meio, assim, do jaco, mais argola, uma calça, um cinto rebitado, com um pet escrito Dirt, a banda, né? E aí a outra na frente da que a primeira que eu falei tá. Agora que deu pra entender. Fui vendo por partes, né? Aí ela tá tipo nas costas da outra que tá da última que eu vou falar. Que é a que tá com o cabelo espetado, tem três moicanos, né? Ela tem os cabelos três moicanos espetados, dois na lateral e um no meio. E uma faixinha, com as olheiras também, né? Uma camiseta escrito Reis, uma tatuagem escrito com o símbolo Radicore, Dor, e também embaixo do símbolo Radicore, o braço costurado assim, né? Parece que ela tá segurando. Aí ela tá segurando as pernas da outra que tá por cima dela. E quem se importa? Filha da esperança e da justiça, criança, bem-vinda ao pesadelo. Meu sangue diluído em taças finas, jaz o estupro, controle velho, brinda a família um nascimento, minha desgraça é concebida, vingança em meu corpo destroçado, a cabeça dói e os olhos saltam, pesa a vagina um grito alto, náusea e repulsa, os olhos falham, Deus é testemunha desta culpa, juiz, polícia e boa conduta, lágrima, dor e assassinato, o ódio pulsa derramando vidros, fugas tontas lambendo agulhas, desejo e nervos estourando cérebros, sirvo a tua carne esfaqueada, mastigo tua vigília, desapareço, a cidade engole o sofrimento, torturas entorpecem as saídas, esquinas fedem, ilusão é alta, cara espancada, roubo e danos, solidão, crime, raiva, desilusão, aborto, choro, sangue frio e olhos saltados, correntes num cenário desbotado, pontas no cabelo, cuspo desordem, som pesado, morte a divina arte, trepo com minhas mãos e corpo, a loucura goza com a descrença, basta de sua autoridade, nego tua lei e a tua política, punk, puta ou vadia, quem se importa, esta é minha vida, quem se importa, esta é minha vida, quem se importa, esta é minha vida. Próxima, Timor is Dead, som e letra racó, liquidificador estranho. Aí tem umas fotos de guerra, assim, né, de fundo, né, de soldados, carro em cima de um jipe, né, uns canhões, assim, né, e tal, né, que, aí, que essa letra é sobre Timor-Leste, né, o país, né, na época, provável até hoje ainda, né, país muito mega explorado em guerra e tal, e várias outras atrocidades, como muitos outros, né, ou quase todos eles, né, tirando os ricos, né. Somos o grito doloroso e ensandecido do terceiro mundo. Nossas almas foram esmagadas e nossos corpos foram drenados. O Timor-Leste não deixará de agonizar jamais. Não importa a variedade de costumes, de culturas e de religiões espalhadas pelo mundo. As negociações de paz monetária já estão a caminho, bem como bombardeiros com soldados de várias partes do globo, sob a bandeira maldita ensanguentada da ONU, o Fundo Monetário Internacional matará mais e mais. Não importa que campanha venha a existir pela população timorense, já não há tempo para negociações burocráticas. É preciso deixar os velhos hábitos e a demagogia para o lixo. Não clamamos pateticamente a independência do Timor-Leste, mesmo porque a independência de qualquer nação é apenas mais uma desculpa para mais e mais destroços. É apenas uma moeda a mais para a perpetuação política de sangue derramado e apodrecido de milhares de pessoas. Nem reconhecemos Xanana Guzmão como alguém verdadeiramente mobilizado contra a sociedade e seu teatro de opressão. O Timor-Leste está morto, e é assim que nossos corações se encontram, hoje, em 1999, e é assim que sentimos a agonia timorense. Próxima, Levante-se para a Morte, som e letra racó. Essa tem de fundo, assim, uma foto com os corpos, né, no chão, né, mortos, né, de ensanguentados e tal, né? Agora de que não dá pra ver, né? Mas provavelmente, né, de bala, né? Ou alguma coisa similar. Levante-se para a morte, e tuas mãos resiste uma arma, e tua cabeça encarniçada batalha, um espelho partido, sangue no assoalho, pontas de cigarro e garrafas vazias, pavor entre os dentes, um cheiro de morte. Luzes apagadas, lampejos de dor, levante-se para morrer, levante-se para morrer, levante-se para morrer, levante-se para morrer. Gritos sufocados sem misericórdia, portas arrombadas, corpos violados, pedaços de crânio jazem sobre a pia, uma vida se esvai por entre mil cortes, um corpo estendido barra teu caminho, promessas quebradas como se fossem braços, levante-se para morrer, levante-se para morrer, levante-se para morrer, levante-se para morrer. Costelas partidas a golpes de ódio, disparos certeiros a curta distância, a chuva que cai ecoa violenta, talheres inox cravados nas costas, cachorros que ladram com indiferença, um dia seguinte é pura ilusão. Levante-se para morrer, em tuas mãos um cheiro de morte, cravados nas costas pedaços de crânio, com indiferença um corpo estendido, pontas de cigarro por entre mil cortes, a chuva que cai sem misericórdia, lampejos de dor, um espelho partido, levante-se para morrer, levante-se para morrer, levante-se para morrer, levante-se para morrer. Próxima. Já estamos mortos e ainda tentamos nos enganar. Somos zumbis de nossas próprias angústias. E aí tem uma foto de entulhos, assim, que é o que parece, assim, no canto direito. E aí, título, fragmento de Clenice e Pivete e Sax. É, já estamos mortos e ainda tentamos nos enganar a todo instante. Somos zumbis de nossas próprias angústias, pálides, fantasmas destroçados e famintes. Nossa existência é contínua e sofrimento, intercalado por fugazes alegrias. Rumo ao abismo estamos a passos largos, pois o homicídio é uma regra deste mundo. Iminente é o nosso desastre, a cada atitude atentamos contra nós. Será que não existe neste mundo amor suficiente que impeça nossa dor? Não há finalidade em nossa existência, aceitar a morte não é resignação. A realidade é crua e sem consolo, encarar o nada é uma necessidade. Dar a outra face está fora de questão, pois não há verdade sem haver fragilidade. Nossas esperanças foram jogadas ao solo. Até quando sofreremos? Até quando suportar? Já estamos mortos e ainda tentamos nos enganar a todo instante. Somos zumbis de nossas próprias angústias, pálides, fantasmas destroçados, famintes. Próxima. Hardline, som, daca, letra, daca e racó. Aí tem um desenho de um punk vomitando com a garrafinha na mão. This is for religion. E ele tá de cabelo espetado, um jaco arrebitado, um colete arrebitado, né? Uma calcinha jeans assim, apertada, o que parece, né? Um cintinho de rebite, braceletezinho, uma tatuagemzinha no ombro, que não dá pra ver o que é, um brinquinho de cruz. E é Hardlines, pro-lifers, vossa pose patética de macho guerreiro não nos assusta, vossa política fascista asquerosa, nós a massacraremos com nossos cus, em vossas faces nossas balas, em vossas bundas nossas solas gastas, trazemos o coração de pedras e os dentes afiados e cheios de merda. Não precisamos de desculpas para justificar nossas carcaças. Hardliners, pro-lifers, black. E no final é a release da Ódio, que é Solidão e Conflito. Release banda Ódio por Daca e Racó. E aí tem um logozinho da banda em cima e uma fotinho deles dois embaixo, assim, a Daca tocando, assim, né? Uma foto vista de baixo, assim, meio de perfil, assim, mas tipo como se fosse tirado de baixo dela, assim, de baixo pra cima, né? E aí dá pra ver o baixo, assim, e a mão dela tocando e a cabeça dela em cima, assim, de cabelo espetado. E do lado direito tem o Racó tocando, né? Sentado, assim, tocando com as baquetinhas na mão. Aí escrito Ódio, Daca, baixo e letras, Racó, bateria, vocal e letras. E a caixa postalzinha deles. E aí é, com muita raiva, desprezo pelas conveniências de sociabilidade e um amargo humor, prosseguimos nossos dias sombrios, ao embalo de nossa cacofonia visceralmente violenta, crua, lasciva, densa e sem concessões. Não somos uma banda hardcore, não pregamos o caos, o desconforto, o choque de corpos e o desrespeito ativo contra os hábitos e costumes. Estamos aqui para justamente instaurar o caos, o desconforto, o choque corporal e o desrespeito aos hábitos e costumes. Rechaçamos o cabresto da calma, da harmonia e do bom gosto. Queremos o conflito. E como punks, reclamamos nosso parentesco com Dada, com a anarquia despudorada, com o som de metal retorcendo-se, com a violência incontida que habita certos escritos e certas pessoas e com as lâmpadas que estouram em noites de tempestade. Não estamos aqui para evocarmos clichês ou palavrões e escândalos muito bem arquitetados, nem para fazermos apologia da miséria ou da indústria underground ou independente, na verdade, nem tão underground ou independente assim. Nem nos interessa declarar que bandas ouvimos ou copiamos, quem são nossos ídolos políticos ou nossas tolas esperanças. Não damos a mínima a tudo isso. Neste release, com todo o seu limite naturalmente óbvio de espaço, queremos registrar o básico com relação a nos dar a conhecer a você nossas desgraçadas existências. Somos uma banda narcopunk com expressão própria, e se houver algum interesse sobre nossas pessoas é só entrar em contato, mas seja ao menos criativo e procure não fazer perguntas que já tenhamos de alguma forma respondido aqui. E não espere grandes feitos de nossa parte, nem compromisso algum com suas ideias ou atitudes por qualquer coisa mencionada, pois nosso compromisso é tão somente conosco, com nossos nervos e desejos, e somos questionáveis, como qualquer outra pessoa ou banda. Já o sabemos, por isso, e que não fazemos aqui o costumeiro discurso bonzinho, demagogo, padronizado e aceitável. Somos como grunhidos de cães raivosos. Somos a embriaguez, a violência, o amor e a libidinagem de nossos corpos e mentes. Não estamos alheios às problemáticas políticas, sociais, individuais e culturais destes tempos de massacre, e se combatemos a opressão e o bom gosto, fazemos isto à nossa maneira, sem a necessidade de messias, politizadores, vendedores de revolução. Também não nos seduz os rótulos de banda revolucionária, bandas punk as funk, de banda nihil ou hardcore, pois nos dá náuseas estes estereótipos que as próprias pessoas punks perpetuam com tanto zelo. Foda-se, não pretendemos mesmo sermos amados ou odiados. Nossos olhos desprezam qualquer status ou mérito musical. Rechaçamos a música como agradável, não reconhecemos a arte e nos levantamos em armas contra a nossa própria mediocridade. Somos uma banda punk.